com o impulso de nossas próprias almas, valorizaremos a palavra com que venhamos a emiti-lo, edificando a vida em nós e junto de nós, com o próximo e conosco, realizando sempre o melhor. Meus irmãos queridos, chegou o momento da oração, valioso recurso para se alcançar a paz. Através desse mecanismo, falamos com Deus e encontramos alívio para os nossos problemas e dificuldades. Assim, fechemos nossos olhos, elevemos nosso pensamento e acompanhemos silenciosamente nosso diálogo com o Pai. Pai de amor e bondade, ampara-nos para percebermos as Tuas emanações de amor, para trilharmos o caminho da paz e serenidade. Intui-nos a prática de ações em favor do bem e da caridade. Nos consola e nos prepara para a caminhada de luz. Ajuda-nos, Pai, a entender nossa essência divina e a semear a esperança e a alegria a todos os irmãos de jornada. Possamos, Pai amigo, nos fortalecer com a fé e encararmos os momentos difíceis como desafios, com equilíbrio e coragem, para que consigamos passar na prova da vida e alcançarmos o mérito da felicidade e da consciência plena de tranquilidade, face ao dever cumprido. Que saibamos honrar o Teu nome com condutas éticas e fraternas, doando o melhor de nós, sem esperar retorno, e tão somente pelo prazer de servir e de auxiliar, olhando cada um como irmão querido em desenvolvimento como nós. Abençoa, Senhor, nossas crianças e jovens, orientando-os para se concentrarem na importância do desenvolvimento moral e espiritual, a fim de se tornarem trabalhadores fiéis de Tua seara e serem agentes da pacificação e do amor. Consolai a velhice e a criança abandonada e tocai nossos corações para que não sejamos omissos diante deles e da dor de nosso próximo. Deus, dê-nos a humildade e simplicidade para afastar de nós o desejo de se destacar socialmente e nos afogarmos na escuridão das ilusões terrenas. Segure em nossas mãos para nos livrar da ignorância e do orgulho, para que não nos ofusque a lucidez e não nos confunda. Senhor, ilumine os lares do nosso Alagoas, do nosso país e de nossos irmãos do mundo todo, encarnados e desencarnados, para que tenhamos nobres ideais. Afastai de nossos corações o desejo de vingança e o sentimento de ódio que fomentam as guerras e os conflitos, para deixar penetrar a luz da harmonia, da união, do amor, da cooperação, da paciência e da compaixão. Que sejamos como farol a atrair as almas sofridas para a claridade e o despertar de novas oportunidades. Assim seja. Bom, meus amigos, vamos então à leitura do Evangelho de hoje. Para hoje sorteamos do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 15, Fora da Caridade não há salvação. Iremos ler o item 10, Instruções dos Espíritos. Meus filhos, na máxima, fora da caridade não há salvação, estão contidos os destinos do homem sobre a terra e no céu. Sobre a terra, porque à sombra deste estandarte, eles viverão em paz. E no céu, porque aqueles que a tiverem praticado encontrarão graça diante do Senhor. Essa divisa é a flama celeste, coluna luminosa que guia os homens pelo deserto da vida, para conduzi-los à terra da promissão. Ela brilha no céu como a auréola santa na fronte dos eleitos, e na terra está gravada no coração daqueles a quem Jesus dirá: passai à direita, benditos de meu Pai. podeis reconhecê-los pelo perfume de caridade que espargem ao seu redor. Nada exprime melhor o pensamento de Jesus, nada melhor resume os deveres do homem do que esta máxima de ordem divina. O Espiritismo não podia provar melhor a sua origem do que a oferecendo por regra, porque ela é o reflexo do mais puro cristianismo. Com essa orientação, o homem jamais se transviará. Aplicai-vos, portanto, meus amigos, a compreender-lhe o sentido profundo e as consequências de sua aplicação. É procurar por vós mesmos todas as maneiras de aplicá-la. Submetei todas as vossas ações ao controle da caridade, e a vossa consciência vos responderá. Não somente ela evitará que façais o mal, mas ainda vos levará a fazer o bem. Porque não basta uma virtude negativa, é necessária uma virtude ativa. Para fazer o bem é sempre necessária a ação da vontade, mas, para não fazer o mal, bastam frequentemente a inércia e a negligência. Meus amigos, agradeçam a Deus que vos permitiu gozar a luz do Espiritismo, não porque somente os que a possuem possam salvar-se, mas porque, ajudando-vos a melhor compreender os ensinamentos do Cristo, ela vos torna melhores cristãos. Fazei, pois, que vos vendo se possa dizer que o verdadeiro espírita e o verdadeiro cristão são uma e a mesma coisa, porque todos os que praticam a caridade são discípulos de Jesus, qualquer que seja o culto a que pertençam. Bem, meus amigos, a mensagem de hoje foi retirada do capítulo 15, cujo título é Fora da Caridade Não Há Salvação. De acordo com esse brocardo, nele está contida a forma de vida do homem, tanto na terra como no plano espiritual. No que diz respeito à terra, significa que se formos caridosos e afastarmos de nós o egoísmo, se passarmos a pensar e agir em benefício dos outros, auxiliando sempre que as oportunidades da vida se apresentarem, iremos colhendo a satisfação do cumprimento do dever fraterno e nos banhando com a luz do amor. Nessa trajetória, vamos sintonizar com o equilíbrio cósmico, permitindo o intercâmbio com os seres superiores, cuja luz alimentará nossas forças, nossa coragem, nossa determinação, renovando as ideias, impulsionando ao trabalho no bem, ampliando as possibilidades de ação, direcionando para os canais facilitadores da execução e materialização dos projetos sociais. Com isso, atrairemos novos trabalhadores e meios de ampliação da proposta consoladora e desenvolvimentista, objetivando o socorro dos aflitos e dos deserdados do básico para a sobrevivência. E é por isso que o Evangelho nos fala que à sombra desse estandarte nós viveríamos em paz, porque sentiremos a satisfação de fazer os outros felizes, de compartilhar os momentos difíceis, auxiliando com a palavra amiga e o gesto carinhoso. E quanto à recompensa celeste, nos diz o Evangelho que aqueles que praticaram a caridade encontrarão a graça diante do Senhor. O trabalho em prol dos necessitados vai alimentando nossos corações do sentimento de compaixão e de amor, e concomitantemente vai expulsando os resquícios de vaidade, orgulho e egoísmo, tornando nossa aura límpida e permitindo a visualização por Deus dos eleitos a ocupar no plano espiritual um lugar elevado junto ao Senhor. Nesse caminho de dedicação às tarefas socorristas aos filhos do desterro, vamos esquecendo dos nossos pequenos problemas e engrossando as fileiras dos discípulos do Cristo. Nesse sentido, passaremos a ser reconhecidos pelo perfume da caridade, pela suavidade da voz, pela sabedoria da escrita, pelo gesto solidário, pela energia do abraço. Júlia, minha filha, o que você entendeu dessa passagem do Evangelho? Bem, eu penso que a caridade é o reflexo do puro cristianismo. Se realmente observássemos essa regra, como devemos seguir, por exemplo, a lei do trânsito e tantas outras, jamais nos desviaríamos para um mundo das ilusões e do sofrimento. Quando violamos a lei do trânsito ao beber e dirigir, poderemos ter como uma das consequências bater o carro e ficar paraplégico, passando a ter que vivenciar essa dificuldade até o final dessa existência. ao beber e dirigir, estamos sendo, sobretudo, egoístas, porque não pensamos no mal que poderemos causar a outrem se for vitimado por nossa conduta delituosa. E aí passaremos a vivenciar o drama da culpa a martelar na nossa consciência. Outro exemplo. Ao sermos indiferentes com a criança de rua e dos abrigos, estamos deixando que futuramente esta se torne um adulto revoltado e cruel, que por não ter sido educado a conter os seus maus instintos, poderá ferir e causar danos a nós e a toda a sociedade. A omissão é ato contrário à lei de caridade e nos torna frios e insensíveis. Por isso, nos aconselha o Evangelho quando nos pede que compreendamos o sentido profundo do que é ser caridoso e que procuremos, por todas as maneiras, exercer essa virtude, pedindo que submetamos todas as nossas ações ao controle da caridade para que não façamos o mal, quer através da ação, quer através da omissão. E nos conclama que se possa dizer que o verdadeiro espírita e o verdadeiro cristão são uma e a mesma coisa, qualquer que seja o culto a que pertençam. Lembramos ainda que no vocabulário cristão, caridade representa o amor que move a vontade à busca efetiva do bem de outrem. É a fraternidade, a compaixão pelo sofrimento de nosso próximo. Sobre o tema, Kardec fez a pergunta 886 em O Livro dos Espíritos, que gostaríamos de ler para nossa reflexão. Diz a pergunta 886: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus? Benevolência para com todos, indulgência para imperfeições dos outros, perdão das ofensas. E ele continua: o amor e a caridade são o complemento da lei de justiça, pois amar o próximo é fazer-lhe todo o bem que nos seja possível e que desejáramos nos fosse feito. Tal o sentido destas palavras de Jesus: amai-vos uns aos outros como irmãos. A caridade, segundo Jesus, não se restringe à esmola, abrange todas as relações em que nos achamos com os nossos semelhantes, sejam eles nossos inferiores, nossos iguais ou nossos superiores. Ela nos prescreve a indulgência, porque da indulgência precisamos nós mesmos, e nos proíbe que humilhemos os desafortunados, contrariamente ao que se costuma fazer. Apresente-se uma pessoa rica e todas as atenções e deferências lhe são dispensadas. Se for pobre, toda a gente, como que entende que não precisa preocupar-se com ela. No entanto, quanto mais lastimosa seja a sua posição, tanto maior cuidado devemos pôr em lhe não aumentarmos o infortúnio pela humilhação. O homem verdadeiramente bom procura elevar aos próprios olhos aquele que lhe é inferior, diminuindo a distância que o separa. Meus irmãos queridos, verificamos então, após essa leitura, que o amor e a caridade devem ser os instrumentos fundamentais de nossa conduta. Só seremos felizes quando proporcionarmos felicidade a outrem. Aquele que pensa no bem-estar de outrem atrairá para si alguém que pensa no bem-estar dele, gerando então uma corrente fluídica de paz e amor, que se estende ao Criador. Portanto, não podemos esquecer o conselho de Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito. Esse o maior e o primeiro mandamento. E aqui está o segundo, que é semelhante ao primeiro: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. Mateus capítulo 22, versículos 34 a 40. O que vocês acham? Thank you.